I don't know what that was. Okay, that descent was at level 050 via 491. Arrival at 0019. Thank you. Obrigado, senhor. Tá. 139, autorizado em área de colapso, estando a zero, vento 120 graus, 909. Arinda, colombo 0, tá 3399. Colombo 961, ponto 4. Salvador Galeão, 360 autorizado, viu piso Lu 44, está ponto seguro, após campeão novembro 857. Recuperagem da pista na zero, com a direita, pressurização no 1, linha da tropa. 55 no 5, transponde, controle 120, decimal 80. Taxi via Alpha, Juliet Heat Level. Não tem mais. Alpha, first ride, Alpha Juliet Heat Level. Autorizado para convões, nível 360, via 300 até Cuidado, após a 316. Colagem da pista 10, com a direita, repetida som 1, linda, ótima. 5514, então esconde, controle 120, decimal 80. Fechamento 6075, autorizado para convões São Paulo. Nível 360, decolada 10, curva direita, saída São Bruno, trânsito unida e mórbida. Aerovia Super Zulu 10, até Pubado, após Super Zulu 16. Transponder 514, no controle 208. É, deixa eu ver o controle 5. Sinal 19010, please confirm the gate. It's 11. 11, thank you. Então, 3399, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo, 123, decimal 8. 351, ao 0238, tá, 3399, bom dia. Direita Índia, chame no ponto de cara pronto, ajuste no zero no lado. Direita Índia, chame no ponto de cara pronto, 39.9. para Guarulhos. Sou Chorena 62, 5-1, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Cozinha 0. Laje da pista na 0, curva direita, no perfil da Fórmula 1, vida, máscara. 5-5-2-1-3, curva, controle, 1-2-0, vista uma outra. Pode controlar o telefone? 2-1. Não compreendeu. 5-5-2-1. Guarulhos, 360, decola da onda 0, curva direita, São João, no meio da lado aos 1-0, controle 1-2-0, foi aí. Recife 125, décima 1, no caso negativo 123, décima 8. Recife 1, 2, 3, 2, 4. Recife 4, qual é a 0, curva à direita, perfuração da 1, lida, data 527, transponde, controle 127, décima 8. Action,